noite, eu abri B52 no meio sem flexão. E aguarda a cópia, o ajuste 1016. Boa noite. Boa noite, poderia ser de no Codena 150? Sim, tipo Codena. Autorizado 6310, alinhar e decolar pistão 0, ventura 60 graus, 8 lanches. Alinhe e decola da 10, Oxenar 6310. Decola os 40, controle 1935. Controle 1935, nosso comando. Controle Salvador, boa noite, Oxenar 6310. Tá passando mil pés, desceu da Pucaracaju. Contato na terra da colégia, subiu até o 350, foi da Puc. 350 na Puc, Oxenar 63, vamos lá. Portugal 019, clear sign, last 6 to approach, runway 10, descend to 2000, copy section, localizer. Portugal 019, clear sign, last 6 to approach, runway 10, copy section, localizer. O azul 4243, pronto pra copy? Tá pronto, copy azul 4243. Salvador Eduardo Gomes, 1360, pêndulo 9. Decola pista 90, curva esquerda, saída Momo, transição nítida. Controle 1, 19.35, transponder 5415, azul 4243. Sente azul 4243, 360, Eduardo Gomes, decola 90 com curva esquerda, saída Momo, transição nítida. Quero ver o pêndulo 9, controle 1935, transponder 5415, azul 4243. Correto, portão 8, chão pronto. Sim, próxima planta, com 243. Complete procedure and contact now tower 118.95. 118.95, report 1209. Oxygen 6303 está autorizado. O meu Fox corrijo. CA Victor 368. O Oxygen 6303. Corrijo. Eu solicito o Oxygen 6310, confere? Afirmo, 6310, solicitou o produto na Fox 08. 7. Xenem 6310, aguarde coordenação. Xenem 6313, está autorizado em LS, X-Ray, pista 10, informe estabilizado. Informe estabilizado, X-Ray 6313. Xenem 6310, está autorizado, voar Romeo Fox 018. Autorizado, Romeo Fox 018, braço 6310. check? 160 degrees, 8 knots. Muito obrigado. Estabilizando 6316. Gente, completo final, chame tu em 118, decimal 95. 95, você fica pouco. Oi, Salvador, boa noite, fecha na 6316, na final 2000 do teatro. Gente, continua a aproximação, vai ter direção de pulo. Tá. Portugal 019 on the ground at 49, leave to the right and call 121-9. Portugal on the ground at 49, leave to the right and call 121-9. Bye. Chame o centro Recife, né? Marcha na 6310 na frequência 12685, alterna 12545. Recife 12685, negativo 12545, boa noite, feliz passo. Ground is 121, decimal 9. Salvador, é o TAP 019. Prossiga. Agora que compro o TAP da tonagem, é fora da pista, é da pista, por favor. Consigo 1.9. Ah, não entendi, muito ruim a transmissão. Pois, é isso. Boa noite, é bom pra tá muito, muito cortada e com distorção, ok? Distorção. É 1.29. Boa noite, Portugal. Táxi Via Alfa, reposta de Juliette. Táxi Alfa, é o táxi Via Capital, tira uma nota. 303 no solo 52, livre à direita, dê passagem ao Portugal, chama 129 no solo. Direito, segue passagem 2963. Falou aqui na MA, 603, táxi via Alfa, posto XV. Alfa, passando 3. That's 5019 approaching taxiway 2. 019, taxiway Juliet, 3-10-1-1. Taxiway 2-10-1-1, and follow 019, good night, Tavia. 6313, Portugal, portão 1. Seguindo Portugal, portão 1, 6313. próximo, Fé. Camará. Táxi autorizado, Pátio de Alfa, espera 1895, 1016 mulheres. Santo 3305, controle, acione o modo idêntico dessa via Mare até 2000. Aguarde procedimento ILS Taxiway, ajuste na 096. fora da linha de decolar. Estamos zero, vento 1 centena 5 knots. Azul 4243, tá no gate 8 pronto, puxa o estacionamento. Isso, se tiver estacionamento, chama pro táxi. Gente, vou chamar 4243. Oi, o TRIP 52 no meio, pode chamar o controle? 12 no meio, controle 1 no 9, 35, decolado 5, ah, 09. Ok, obrigado, boa noite, uma boa Páscoa. Controle Salvador, muito boa noite, é o TRIP 52 no meio, decolado, se escuta. 5216, contato, mantendo nível 50, na saída Puca, Jama, Aracaju. Ok, sente o TRIP 5216. Confirme. Siga 3305. Autorizado, reposta estabilizado. Está pronto táxi com o CD de 63, outro 5 horas e 15, alternando Boa Vista. Boa Vista, Sierra Bravo, Bravo Vitor. Afirma. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 88895, ajuste 10, 16. Sente via Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 2895, Cona 06, azul 4243. Ponte 243, a linha decola da 1-0, vento 1-3, 0 graus, 1.5 nó. Salvador, o Xenai 63, 63. Prossiga. São Guarulhos, 340. Ocorre no horário do plano de voo? 0043, né? 0043, ainda não tem o plano no sistema? Aguarde mais alguns instantes, se tiver o plano, tá ocorrendo, ok? Valeu. 3305, complete final do procedimento. Chame agora a torre 1118, decimal 95. 1895, 3305, ciente, obrigado, senhor. Torre Altan 3305, na final, embaixo travado. Final 1-1 e ele é. 1-0 e ele é. Ciente 3305, reparte externo. Portal externo, visual. Livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com 5-9, altímetro no 0 no 6. 0 no 6, livre pouso 1-0, 3305. Azul 4243, decolador 1-8, controle 1-9, sinal 3-5, bom voo. Controle Salvador Azul 4243, decolou cruzando 1000 pés na subida Momo. Azul 4243, contato, suba e mantém nível 360 na saída Momo, cockpit após Mitsa. Ok, na subida Momo, cockpit Mitsa, subindo para o 360, Azul 4243. Solo aos 20, livre à direita, solo 1-21 decimal 9. Direito 219, boa. Solo Salvador, 3305, livre. São 3305, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, até 3305. Vá direto pelo Azul 4235, desse mantenha 4000, ajuste 1-0-1-6. Chame Recife agora, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. 12845, obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 4243, chame Recife agora, 12085, alterna 12545, solicite novamente direto Nitsa, pois até o primeiro momento não foi autorizado. 12085, 2545, obrigado. Chanel 6313, pronto para a cópia. Chanel 6313, está pronto para copiar. Oxenai 6303, pronto na cópia. Desvia seu critério, após desvio de reporte, voando no rumo de Pelô, e se mantém a 3000. Salvador, 6303, peraí na sua cópia? Afirma, autorizado Guarulhos, nível 360, Viator Zulu 16, saída da Eoli e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.3, se questiona, 5431, coteja. 360, autorizado, decola da 10, curva direita, da Eoli e da Bridge. Pós Viator 16, 1935, controle 5431, o transponder, o final 6303. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Já está pronto no ano já. Sente, autorizado, chama para o táxi. Sente. Azul 4235, desse mantém a 2000, após pelo voadona, autorizado o final do procedimento ele. Ok, senhor, estamos agora voando pelo, descendo para 2000, após pelo, direto dona, autorizado ILS, o azul 4235. 170 oceano, identificação, dessa via, chegada Mária, até 2000, ajuste no 0 no meia. Interceptor, estabilizado, localizador, o Azul 4235. Complete tirando o procedimento, chame torre 118-95, Azul 4235. Confirma a frequência? É, 118-95, Azul 4235. Ok, 118-95, uma boa noite, feliz Páscoa. Igualmente, irmão, estendida a toda a tripulação. Abraço. Torre Salvador, muito boa noite, é o Azul 4235 numa final de 6